Ilustres Desconhecidos fala-vos dos 80s Matchbox Beeline Disaster. Em 1998, Brighton, Inglaterra, Guy McKnight, Mark Norris e Tom Diamantopoulo, amigos de infância, resolvem fazer uma banda. Recrutam Andy Huxley e Sim Garial e no início do ano 2000 dão origem aos 80s Matchbox Beeline Disaster. Praticando um rock rápido e sujo, devendo tanto ao punk original de 77 como ao psychobilly de uns Cramps, são alinhados com o boom do rock and roll do início do século. Após digressões com bandas como Ikara Colt ou os Parkinsons e um single, Morning Has Broken, lançam em 2002 o seu primeiro álbum, Horse of the Dog, pelo seu próprio selo No Death, sendo promovidos e distribuídos pela Universal Records. We'll be right back. Incríveis atuações ao vivo e um crescente culto à volta da banda não evitam que as insuficientes vendas do álbum de estreia provoquem o desinteresse da editora. The Royal Society, lançada em 2004, mostra uns 80s Matchbox mais arrojados, a injetar doses de psicadelismo no seu som, mas o disco não é promovido convenientemente e vende menos que o seu antecessor. Separam-se da Universal, o guitarrista solo Andy Huxley sai e a banda entra numa pausa alargada, da qual só sairia 3 anos depois. Yeah. Em 2007, já com o novo guitarrista Rich Founds, lançam por uma pequena editora o EP In The Garden, que inclui um álbum bónus ao vivo. Após digressões com os Queens of the Stone Age e System of a Down, Rich Founds também sai, após um convite para tocar nos Nine Inch Nails. O seu substituto, Tristan McManahan, entra a tempo de gravar o terceiro álbum da banda, Blood and Fire, lançado em 2010, e após o qual o guitarrista ritmo Mark Norris acaba também por sair, sendo substituído por Dominic Knight. Durante o ano 2011, os 80s Matchbox acabam por se separar. Porém, no ano seguinte, após a utilização do tema Chicken no anúncio da Nike, a banda resolve tentar mais uma vez, e a formação original junta-se para alguns concertos. Mas quando tentam escrever material novo, o afastamento de estilos entre os elementos da banda impede-os de continuarem. Os 80s Matchbox Beeline Disaster declaram o seu fim em maio de 2013. Será que é definitivo? And in the garden, yeah, I was the first to win a place on this bad earth. I lay around under the apple trees. My name is Adam in the garden of Eden. Oh, Este foi o Ilustres Desconhecidos sobre os 80s Matchbox Beeline Disaster. Até à próxima.